Esse meio de muita alienação. O ser alienado. É fácil alvo para conspiração inteligente. Tudo que você acha certo você acha pode estar errado. Conspiração não manda. Somos todos livres. Não tem necessidade de se privar. Viva a vida. Desfrute de sua liberdade. Pois ela é seu verdadeiro guia. A conspiração irá cair. Mas basta nós nos movermos. O futuro está chegando. E esse não é uma boa lembrança para ser relembrado. Eu quero relembrar felicidade e amor. Não esse lixo que vivemos hoje. Levar. sociedade é assim. Sociedade. Eu vou ver até morrer.